certo tempo me envolvi numa emboscada. Uma moça da cidade metida, elitizada. Apostei tudo que tinha em nome desse romance. Meu cavalo assilverado abandonei por um instante. Mas de nada adiantou. Essa mulher não deu valor. Jeito caipira era coisa do passado. Que o lance do momento era curtir o tal do house. Não aguento desaforo, então compus esse refrão. Chave que eu não conhecia. Presta atenção. O meu sistema não dá. Larguei dessa mulher assilverada, ainda tá lá. Peguei de volta pro meu rancho, onde é o meu lugar. Cada um é cada um, não tem como mudar. Voltei no jogo, tô de volta na rodagem. A mulherada intimando, chamando nós pra moagem. Já passei por essa cena, me lembrei daquele bar. Quando eu deixo uma mulher, coloco duas no lugar. Velho do oeste, marco meu itinerário. Meu destino é ser assim, um forasteiro solitário. Desafiar o sertanejo é pedir humilhação. Sinto muito minha cara, agora aguenta a solidão.